web iz 717, kako poti prvo? U 717, autorizadu, alijen de kola pšta 10, 770 grau, 0 i temas. Alijen de kola za 10. Web 5898, chame centro Recife, frequência 251. Qual é a frequência? 1251. Buenas. Pulou aos 1-2, 5707, 1208, bom. 208 é um ótimo dia. Doutor Salvador, web 5707, decolando na DEL. 5707, contato radar, subou 340. 340, web 5707. Possibilidade de Leda da presente para o web 5707? Autorizado. Autorizado, Leda, muito obrigado. Web 5717, Chame Centro Recife, frequência 1251. 1251, pode confirmar? Confirmo, 251. Ah, tenha uma ótima noite. Identificação, desça para 2 mil pés, chegada a bons, ajuste 1014. 2 mil pés, chegada a bons, 1014. Negativo. Autoriza a liberação da velocidade na sua contêiner? Autorizado. Continuidade de Guatuna? Mantenho o perfil 35 na frente. Mantenho o perfil da Star. Salvador, bom dia, web 5808. 5808, prossiga. Só um pouquinho, perdão, qual seria a subida para Brasília, por gentileza? Arbor Elefa. Arbor Elefa, obrigado. Salvador, bom dia, voo 897, informação Foxtrot. Voo 897, bom dia. Fazendo identificação, desça para 2000 pés, chegada bons, ajuste 1014. Brasil, na bom, 2014, voo 897. Estabilizando ILS, TAM 3597. TAM 3597, chame a torre 118, decimal 95. 118, 95, bom dia. Torre Salvador, bom dia, TAM 3517, passando o Índia Serra, baixar travado. TAM 3517, bom dia, ajuste no 014, vento 160 graus, 08 nós, pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pouso, pistão no zero. Com 607, bom dia, sem identificação, desça para 2000 pés, ajuste no 014, chegada bom. 2000, no 014, chegada bom, voo no 607.